Uma onda de violência vem assolando a capital belo-horizontina. As autoridades divulgaram nessa sexta a imagem do principal suspeito dos crimes. Falta de oxigênio, sudorese, paralisia, dor no âmago do estômago, queima azia. Uma casa vazia é o preâmbulo do sofrimento do Marconi Nascimento. Um sonâmbulo violento, tem esconderijo para a chave dos veículos. Ou à noite eu dirijo caçando capítulos. Que recito no recinto que eu sinto quando minto que acredito que estou bem perdido no labirinto. À noite desmonto as armas, acordo estão montadas. Tipo Coesp, monto um arsenal no estresse de porrada. De olhos vendados, monto fal a mais de 100. Coloca munição na câmara, destrava o retém. O portão elétrico e o cético de dia. O técnico veio a dias porque ele emperraria. Se eu lembrasse que a noite abri, ele namarra o bastante pra sair na rua com a moto da Yamaha. Sou fantasma que mergulha no meio da madrugada. Uma noiada pasma, acha que o crack alucinava. Não era alucinação, o que ela viu era real. O monstrão na moto com um mosquetão na transversal. Descobri vendo a câmera que coloquei no muro pra ver que estragava o portão, eu não adoro. Ofensas, o que ele pensa, isso é tática de guerrilha. E descobri que era eu mesmo com pé de cabra e anilha. Forçava e ria, pálido com os olhos brancos. A moto não pegava fria, fazia pegar no tranco. Essa onda de violência que ocorrera na minha sede. Os jornais ganham audiência com uma foto na street. O demônio camuflado que surge da escuridão deixa corpos ensanguentados, espalhados pelo chão. Querem saber de onde eu venho ou qual é minha missão. Trago a morte, o desespero e a total destruição. De um demônio camuflado que surge da escuridão deixa corpos ensanguentados espalhados pelo chão. Querem saber de onde eu venho ou qual é minha missão. Trago a morte, o desespero e a total destruição. Junto ao crepúsculo volto do espetáculo macabro. Meu vínculo no círculo com tentáculos abro. Uso músculo, sou másculo, calculo enquanto carro especulo. Quanto furo, como arraso pro diabo. O oráculo do século previu que o sonâmbulo teria cúmulos de túmulo. Luzes no preâmbulo do versículo crédulo do discípulo que emulo. Meu ego não regulo, pulo noites, acordo nulo. Acordo, leio esses versos que eu não sei de onde vem. Escrito no meu antebraço com pedaços de alguém. O osso de um dedo médio, tentaram me ofender. Saí do tédio, joguei do prédio com golpes de karatê. Tô entendendo as paranoias e os outros psicóticos. Achava que era horas vendo seriados nórdicos. Vou me informar na TV e nos jornais locais. Vi que estão a procurar um assassino sagaz. Conheço essa máscara e as correntes no pescoço. Sem máscara na fórmula resolvo enquanto ouço no jornal pessoas com efeito na fala e diziam. Às vezes vem de moto, outras vezes vem de opala. Que na calada da noite rodeava os quarteirões. O repórter perguntava suas opiniões. Diziam que nunca viram tanta paz nas esquinas. E os roubos diminuíram nas noites belo-horizontinas. De um demônio camuflado que surge da escuridão deixa corpos ensanguentados espalhados pelo chão. Querem saber de onde eu venho ou qual é minha missão. Trago a morte, o desespero e a total destruição. De um demônio camuflado que surge da escuridão deixa corpos ensanguentados espalhados pelo chão. Querem saber de onde eu venho ou qual é minha missão. Trago a morte, o desespero e a total destruição. As autoridades locais estão investigando as inúmeras denúncias que apontam que as viaturas transitam normalmente ao lado do principal suspeito e não tomam nenhuma providência. Tudo indica que o justiceiro mascarado conta com o apoio de alguns policiais. Amigos ouvintes, voltamos à Idade das Trevas, onde a justiça é feita com as próprias mãos? O que virá pela frente?